a ser feliz, dá um tempo solidão. Eu não quero naufragar no mar da ingratidão. Será que foi em vão orações constantes? Das cinzas do pecado, Deus levanta o Alexandre. Brilhante a recuperação do ser humano, parabéns. Firme e forte, Diogo, Leandro. Os anjos cantam, aplaudem a vitória. A fé na glória, palavras preciosas. E aqui, o homem confuso que ainda chora, sobrevivendo o conflito da selva monstruosa. Trajetória nebulosa, enquanto eu não enxergo, de olhos vendados na arena do inferno. Como ser feliz se o ódio vem do berço? Rancor armazenado, oculto em pensamentos. O olhar que reflete medo reproduz no coração sentimentos de vingança com sede de ambição. Irmão, descobri que talento atrai inimigo. A cada rap é um sonho concluído. Pesadelo íntimo que ataca a neurose. Em que mundo cê vive? Acorda, não fode. Comove, o público convence. A rapa canta bem, admito sua humildade, cê não é nada. Lágrimas, deixa cair lá. Vou na alma, dei meu sangue pelo próximo pra obter o trauma. Eu me sinto melhor quando vejo que estou só, pensando no futuro, preparado pro pior. Refletindo em melodia, paz e harmonia, um sonho precioso, sorri por um dia. Me deixa ser feliz, longe do pecado, ao lado da vitória. Dizer que fui salvo, um sonho precioso, compreendi no fim. A fé resgata o homem com motivos pra sorrir. Me deixa ser feliz, longe do pecado, ao lado da vitória. Dizer que fui salvo, um sonho precioso, compreendi no fim. A fé resgata o homem com motivos pra sorrir. Além do ouro, da prata, o sorriso, o respeito, o amor. Verdadeiro carisma do gueto, meu medo maior, ver os olhos transbordar. Se o mérito é vitória, então chega de chorar. Quero paz e enfim objetivos concluídos. Sonhos dignos movido pelo ritmo. Eu não quero ser feliz no mundo de ilusão, nem dobrar os meus joelhos no vale da depressão. Quem não é capaz de criar com fantasias um cenário mágico, sorrindo com alegria, compondo poesias inspiradas nas cores do arco-íris, o encanto das flores. Romântico, rum sem rumo ao céu azul, na pista de R1, sentido ao lado sul. Eu vou pela marginal enquanto a vida permitir. A conclusão do fim é vencer e ser feliz. Me diz, irmão, na terra de cifrão, quanto vale o coração? Qual é o preço do perdão? Diz o preço da alma, vale ouro ou vale prata? Tá com a pedra na lata, cê não vale mais nada. Acaba com a dignidade adquirida. O fim é trágico, a morte é concluída. Espírito oprimido, não se entregue no final. Teu calor é atmosférico e o amor universal. Eu me sinto melhor quando vejo que estou só, pensando no futuro, preparado pro pior. Refletindo em melodia, paz e harmonia, um sonho precioso, sorri por um dia. Me deixa ser feliz, longe do pecado, ao lado da vitória. Dizer que fui salvo, um sonho precioso, compreendi no fim. A fé resgata o homem com motivos pra sorrir. Me deixa ser feliz, longe do pecado, ao lado da vitória. Dizer que fui salvo, um sonho precioso, compreendi no fim. A fé resgata o homem com motivos pra sorrir. Por infinitos motivos, continuamos a sonhar. Nem sempre maquiamos a realidade. Aqui o poeta chora ao narrar mediocridade da parte de o rei da nação e humildade imposta pelos nobres de coração. A vitória com êxito exige paciência. No olhar que resplandece a pureza, as dúvidas e as incertezas. O sorriso simbólico já não comove, não encanta. Cicatrizamos o futuro das crianças pela ousadia da nossa ganância. Além do ouro, da prata e da fama, o afeto e o carisma do gueto. A cada opinião do público sincero, por qual motivo não transmitiria o meu respeito? Por que não? Sentiria medo se os sentimentos são rivais. Se hoje sobrevivo na guerra, por que não amanhã sonhar com a paz? Hoje, meu coração obtém mágoa, revolta, talvez sem lógica. Constantes lágrimas melancólicas entre a sensibilidade das rosas e as cicatrizes profundas inevitáveis causadas pela pólvora. Senhor, não abandonaste em solidão minha alma oprimida. Conduz os meus passos no labirinto, mostrando aos meus olhos vendados a verdadeira saída.